Toda a razão do meu amor por ti, e hoje sinto teu vontade de gritar te amo. Mas se tu soubesses como eu me sinto com esta paixão, agora você não é uma ilusão, tu és o amor que eu sempre sonhei. Não te vais arrepender. Quero ouvir a dar um grito. Bate na palma da mão.

puder dar, até o céu eu te darei. À noite ao luar, o dia eu vou buscar por ti. Se eu te puder dar, até o mundo eu te darei. Volta amor, água só para ver ela encher. A mulher que vai cair, estou ansioso para ver. Tapei as poupas de lobo para nenhuma se perder. E a casa desfalhei lá dentro dela. Eu sei que a chaleira vai ferver. Deu na televisão, acredite quem quiser. No final de semana vai chover, mulher. No final de semana vai chover, mulher. Deu na televisão, acredite quem quiser. Vou ficar de olhos abertos, nem pensar em desistir. Quando essa chuva chegar, acho que não vou dormir. Meia dúzia de mulheres e eu no meio agarrado. Pode vir como quiser, se for chuva de mulher, quero morrer afogado. Deu na televisão, acredite quem quiser. No final de semana vai chover, mulher. No final de semana vai chover, mulher. Deu na televisão, acredite quem quiser. Sendo de mulher bonita, estou querendo tempestade. O fenómeno é raro e eu não sei se vai voltar. Se for um sonho somente, peço encarecidamente, deixa eu dormir e sonhar. Deu na televisão, acredite quem quiser. No final de semana vai chover, mulher. No final de semana vai chover, mulher. Deu na televisão, acredite quem quiser. Deu na televisão, acredite. No final de semana vai chover, mulher. No final de semana vai chover, mulher. Eu na televisão acredito quem quiser.

bombeiro. Venha cá vir. Ai, ai, ai, sou mesmo a marotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães.